agressivas e sem perfumes, flores do destino. Mesma revolta daquele que só perdeu sorrindo. Já não justifica a força, só o raciocínio. E o valor da minha presença eu aprendi sumindo. Toda vez que questionava eu só tava sumindo. Toda a neurose acumulada eu quero ver sorrindo. A situação tá grave, não te querem livre. Nem quer esses money, nem números me definindo. Pra provar pra mim mesmo, fiz até uma tatu. Acreditei na evolução, quase baixei o Pro Tools. Tentei mandar um flow e pá, mas sou tão old school. Tentando entender o karma sem a pele escura. Entre o belo e o sublime, eu prefiro tu. O crime na internet, eu furando tudo. Mente alta, zóio baixo, eu tô fracando tudo. Prosperando sua oportunidade, eu sou tão sortudo. Pensando em cancelar meu MEI, pegar 116. Concluir a profecia e falar que eu não avisei. Cuido muito bem das almas, dos sonhos que já matei. É o choque, dou um stop depois que desce pro play. Anjo sem fé nas minhas juras, não dá pena minha angústia. Só café e acupuntura, que hoje eu sou contra a cultura. Que hoje eu vou assumir essa culpa, verbalize essa loucura. Escrevi rima na agulha e o resto que Deus acusa. Tem coisa que só fé na causa, tem causa que Jesus é coisa. Tem folhas pra mais de mil almas, minha alma e mais mil folhas. Um homem sem frase, uma coruja sem trave. Bota eu e uma base que eu te explico. Fibonacci quer cobrar, mas nem me paga. Pode fumar, mas não dá pala. Quer fuder só pra gozar, domina o fogo e não apaga. Já que precisar não basta, se não quer vir uma bosta. Por isso escrevo brabo pra quando eu virar as costas. Picadilha ser a mesma e contemplar em minha proposta. Eu me coloquei aqui por curiosidade própria. Sempre ando por aí que é. Essas ruas são escolas. O que é teu já tá guardado se correr atrás de escola. Os dois lados tá errado se for entender a história. Mas um lado tem palácio, o outro tá pedindo esmola. Uma falta explicação pra uma falta dança cobra. Errante até a cobrança, uma pança cheia de neurônio. Uma fã no tanque droga, defame se inópia. Uma fã que me interroga, sou fã que busca a torga. Formiguis, cara velho, mas sem tempo pra inseto. Nem precisei ensino médio pra ser certo pelo certo, nem o sério pelo cético. Mentira pelo débito. Dinheiro na minha mão é só endorfina no meu cérebro. Fumaça no pulmão pra me aguentar jogar os acréscimos. Tirei do coração, esse é o acorde da minha sétima.